Oxford. 4-2, táxi, Juliette Alfa, 1012 no ajuste, ponto espera 1862, a boa viagem. Juliette Alfa, quando pronto, 1862 a 9642. O risco chegou a molhar, está feio a pista ou só está úmida? Bem úmido, senhor. Gente, obrigado. De nada. Boa, aguarde coordenação 36. Já foi a escuta, 9408. 178, decolagem autorizada, 070 graus, 10 nós. Sendo decolagem 3178. Só pra informação agora do meio pra, da pista lá pra frente, aí dá pra ver que tá começando a ficar espelhado. Obrigado. Controle Salvador, voo no 606, sentido aqui, descendo a 1950. Meu Deus, eu paro 040, chegada a mar e vigilância. 040, chegada a mar e voo no 606. Os 4-6, controle 1935, foi viagem. 1935, está confirmada a pista realmente do meio, metade dela para a cabeceira 28 está molhada. Gente, muito obrigado, eu coloquei mais aqui. Pronto, ponto de espera da 1-0. 9642, boa noite, autorizado, ingresso de decolagem, 080 graus, 10 nós, faz decolagem, controle 1935, foi viagem. Bloqueia a linha e decola, após decolagem chama o controle 1935, 9642. Na 78, suba ao nível 330, saída PUCA, vigilância. Sobe ao 330 na PUCA, 3178. Pronta a cópia? Positivo, senhor. Total, está autorizado Guarulhos, nível 360, Aerovia Peruísque 58, decolagem 1-0, curva direita, saída gole, transição 11. O controle 1935, transponde 5047. Copia 360, Guarulhos, no Flamengo 58, decola pista 10 com curva direita, gole Gonza, 1935 e 5047, 9908. Reportarei quando pronto para o puxa, 9908. controle 3178, proa 060 para evitar formação. Vicente do desvio 3178. Obrigado. 366, iniciando a RNAV 3520. Autorizado final RNAV, chame torre 1 no 863520. 863520, boa. Controle Salvador, é o Rio 9642, boa noite. Rio 9642, boa noite, suba ao nível 300, saída gole, vigilância. 300, subida gole, 9642. Salvador, TAM 3520, boa noite. 3520, boa noite. Tráfego do estado, casual com campo? Ainda não, senhor. Cliente, pode estar próximo a SAR, parte visual, chuva leve na vertical, pista molhada. Cliente, 3520. Total 9908, 143 para o puxa, essa manhã. Total, puxa autorizado, reporte táxi. Secretaria para o táxi, 08. Já avistou o carro? Agora sim, senhor, agora está avistado. Cliente, pouso autorizado, 060 com meia dúzia, pista malhada. Cliente, 3520. 9642, controle. Proceda, 9642. Centro Recife questiona se o senhor tem condições de voar no nível 320. Afirmativo, inclusive iríamos solicitar posteriormente. Autorizado nível 320, Rio 9642. Autorizado 320, 9642. Desça para 2.000 pés, ajuste 1.0.1.2, informe o localizador. 2.000.1.2, suporta a localizadora 1.0.6. Solou 5-3 na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Eu vou informar onde da Juliette, tá? 3520. Total 9908 para o táxi com 3 a bordo, alterna região 3 e 1, que tá autorizado o táxi, Juliette Alfa 1012, reportação de espera pronto. Juliette Alfa, reportarei no ponto espera 9908. Então 3520 vai dar passagem ao tráfego da Total, após já ingressar portão 2, a critério. Tá 3530. Índia ou 3520? A critério. 3520. Não, total 9908, ponto espera, pronto. Total autorizado, ingresso de decolagem, 050 graus, 39. Está livre, alinhado e decolar, total 9908. Utilizou no localizador visual algo no mesmo. Site final ILS sem glide, chame torre 118.6. 118.6, mano. Até mais. Torre Salvador, gol no 606, visual 3.200. Total 9908, decolada 58, controle 1935 para viagem. 1935, boa noite. Total 9908, suba ao 360, vigilância. 3-0, 9908. Pouso autorizado no 0, 070 graus, 5912 no ajuste, pista malhada. Teve pouso, pista 10, agora no 606. Autorizado, apresente o Agoli direto para o Total. Autorizado. Ok, direto Gonzo, Total, direto Goli, Total 9908. Positivo. Tá voando o Guarulho, confirme. Estamos ativando o Guarulho, fiz um pequeno desvio para evitar uma formação aqui. Excelente. 9908, chame Recife em 1288, alterno 3325. 288, 1-3-3-2-5. Eagle 08.